Bem, amigos do Triwise, vamos começando a nossa nona edição. Nessa edição, infelizmente, não vamos contar com a participação do Pedro Mugarte, porque infelizmente ele acabou perdendo um ente querido da família dele. E desde já eu e o Hélio vamos mandando nossos sentimentos para ele. Tomara que dê tudo certo, que Deus abençoe ele, a família dele, dê bastante para ele. E semana que vem, com certeza, ele está de volta com a gente. Essa semana vamos falar da prova da Truck Series em Pocono, da Nationwide Series que foi em Iowa e da Sprint Cup que foi em Pocono também. E vamos aproveitar também e falar um pouco sobre as duas brigas, abrir duas não é, né? Falar sobre a briga do Denny Hamlin que discutiu com o Kyle Petty mais uma vez via Twitter e o vamos falar também do acidente do Tony Stewart que mexeu bastante com a NASCAR essa semana. Então vamos começar já falando da Truck Series. Quero chamar o Hélio Lima para falar sobre a Truck Series. Tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Infelizmente a gente não tem o Pedro aqui, né? Mas com certeza na próxima edição ele vai estar com a gente. Força aí, Pedrão. Então, essa corrida da Truck Series foi muito interessante. Quem assistiu gostou muito. Todd Bodine mostrou muita força, mostrou por que foi bicampeão da categoria. Não, não, muita gente achando que ele estava acabado, que ele já era, que ele tinha que aposentar. Não, Bodine andou muito, só não venceu por causa daquela bandeira amarela faltando cinco voltas, que eu não sei, né? Mas é aquele tipo de bandeira amarela que, deixa eu lembrar aqui, a bandeira amarela foi por um detrito, né? Um detrito na curva 3, não é verdade? Me confirma aqui, Léo. Foi isso mesmo. Então, ele até reclamou depois da prova. Daí, como a prova de Pocono, ela tem poucas voltas, né? É num modelo muito parecido com a prova da Arca, em Daytona, onde você só faz um pit. É, que é um assunto que a gente vai até. Vamos falar sobre isso também, que é essa duração da corrida da Truck Series. Então, mas foi uma corrida muito boa. Todo mundo que assistiu gostou. Os destaques meus, o Ryan Blaney mostrou força, mostrou porque é o piloto do programa de Roger Penske. Ele já havia vencido ano passado no Iowa, vinha andando bem esse ano mesmo sendo um pouco irregular, muito em conta por causa da equipe de Brad Keselowski, que não é o time de ponta na categoria e tá com equipamento Ford, que não vencia há algum tempo, né? Não venceu algum tempo, digamos que com o Brenner eles ganharam no Iowa. Não, ele ganhou com o Dodge ano passado, perdão. No Iowa. Mas fazia tempo que um equipamento Ford não ganhava na Truck Series. Tem menos times usando, com certeza menos desenvolvimento, né? Outro grande destaque que eu quero deixar aqui, o Miguel Paludo, que fez, tá mostrando, quase venceu a corrida. Tá mostrando a cada dia que o seu trabalho tá começando a dar frutos. Só não tá melhor no campeonato por causa de uns dois azares. Eu tenho certeza que até o fim do ano ele consegue pelo menos duas vitórias. Se ele se mantiver focado como ele está e evoluindo dia a dia, com certeza pode ser um cara, um nome no top 5 do campeonato no final do ano. Eu não diria que ele é um favorito ao título, porque a diferença do Matt Crafton tá muito grande. E o meu terceiro destaque aqui é o Germán Quiroga, que digamos que pode ser considerada a grande surpresa do ano o desempenho dele na Truck Series. Eu não colocaria a revelação, porque a revelação ficaria com o Jeb Burton, mas como a surpresa seria o Quiroga, porque na realidade ninguém imaginava que ele ia andar tão bem. Já a terceira vez que ele faz um desempenho muito bom. No Iowa, algumas semanas ele havia liderado a prova, dominou a primeira parte da corrida e por muito pouco, não ganhou a prova. Eu passo a bola pro Léo. Bom, Quiroga, semana passada em Iowa, ele fez até a pole, né? Ele Dominou a primeira parte da prova. fez a Dominou sem pole e ninguém. dominou comecinho da corrida Léo, todo ele que. Léo, Léo. Léo, Oi. ainda sobre o Quiroga, um detalhe muito legal que eu vi dele é a humildade dele. Ele, depois da prova, agradecendo o Jimmy Peters pelo desenvolvimento que ele fez no equipamento no ano passado. Aí você vê, o mexicano, apesar dele ter sido bicampeão da Toyota Series, que é a NASCAR mexicana, né? Aliás, que é uma categoria que está evoluindo muito. Eu lembro que quando ela passava no Speed algum tempo, era uma coisa meio bizarra de você ver, né? Era bem. Era Era um. feia, a categoria Era era feia. feia. Era feio. Só que Era feia. eu andei vendo algumas coisas esse ano e a categoria melhorou muito. E uma coisa interessantíssima também, não fugindo do assunto, mas no fim de semana do Iowa, o Quiroga tinha feito a pole para a Truck Series, e na mesma noite, pela KN Pro Series, o Dani Soares, que é o piloto de desenvolvimento da Telmex para NASCAR, né? Ele venceu a prova da KN Pro Series. A KN Pro Series, para quem não sabe, é basicamente é meio complexo você falar isso, né, Léo? Porque a NASCAR, diferente da Fórmula 1, não tem uma. A Nationwide não é uma GP2, não é a Indy Lights. Eu diria que hoje a categoria de desenvolvimento de pilotos novos jovens para NASCAR é a KN Pro Series, porque as três divisões principais correm pilotos veteranos, né? Pilotos com bastante experiência. Só você pegar o currículo de quem dos cinco primeiros da Nationwide Series. Só tem gente rodada. Não sei se o Léo concorda com isso, que a gente colocar a KN Pro Series como uma espécie de GP2 da NASCAR é válido. Mas isso depois a gente comenta. Mas eu só tô ressaltando o ponto de como o trabalho feito no México tá ótimo. É válido sim colocar a KN como. Não, assim, como a GP2 é difícil, mas é assim. Porque as escolas nos Estados Unidos é diferente, né? Lá você começa a correr na terra, que é o caso de alguns pilotos. Depois você passa a correr nos All Sports, o Sports All Main. Que nós já até tocamos no assunto já, o Pedro ainda levantou ainda para nós. O Tem Super mais de Late Models, né? isso, para Late Model. Tem mais de 3.500 pilotos correndo nos Estados Unidos. É muito piloto. Isso fora os que não estão escalonados ainda, né? Isso sim, é o ranking dos melhores. Ainda tem aquele pessoal que não tá no ranking. Então assim, o automobilismo lá nos Estados Unidos é algo assim gigantesco, impressionante, né? Então, é até difícil falar assim, querer comparar a Fórmula 1 com as suas escalas e a NASCAR com as suas categorias, né? Porque assim, se for olhar, se a gente for pensar em subir de escada, escola, o piloto deveria sair da KN e passar para Truck e depois para Nationwide, mas tem piloto que já faz essa ponte direto. Não passa pela Truck, vai direto para Nationwide, né? É meio complicado falar isso, mas assim, uma coisa que eu posso afirmar é com certeza a base que você tem como piloto lá nos Estados Unidos é excelente. O cara lá vive o que realmente ele vai ser usado mais para frente. Começa nos ovais menores, vai aprendendo a usar, vai aprendendo a pegar a mão do carro, depois ele passa para os ovais maiores. Vai indo, tanto é que para você dirigir em Daytona e Talladega, tem que ter a super licença. E só na ARCA, quando você faz a corrida na ARCA, você consegue essa super licença, senão você não pode correr na NASCAR sem a super licença. Então assim, é algo muito legal, né? E tem a ARCA também, que não é da NASCAR, que fique bem claro, né? A ARCA não é da NASCAR. A ARCA é uma categoria, uma puta de uma categoria que revela muito piloto. Tanto é que temos bastante piloto hoje que já lutou pelo título. Por exemplo, o Parker Kligman já lutou pelo título da ARCA, né? É bem interessante. Velho, você tinha falado do Ryan Blaney, eu não sei se eu entendi certo ou não. O ano passado, o Ryan Blaney, quando ele ganhou a corrida em Iowa, ele ganhou Dodge, de Dodge, Dodge. Dodge, eu me confundi. É, não foi de Só isso. Ford, não. Ele ganhou de Não, Dodge. foi de Dodge. Então, eu recuperei e falei que tinha sido de Dodge. É, ele foi de Dodge mesmo. Bom, só falando um pouquinho agora, já entrando nos meus detalhes aqui agora. Meus detalhes são rapidinho, tá? O meu principal detalhe hoje, eu vou acreditar pro Matt Crafton, né? Que ele terminou a corrida em oitavo, marcou mais um top 10, né? Então, Léo, o Matt Crafton foi muito bem, né? Foi muito bem, porque vocês puderam ver que ele correu a prova inteira ali entre 11º até 13º, 14º. Nunca foi fator na prova, mas na parte final, ainda mais depois daquela bandeira, dessa última bandeira amarela, ele conseguiu subir e na última volta ele estava em quarto, quinto lugar, por muito pouco que ele não chegou ali em um top 5. Só que ele deu uma errada ali e acabou caindo para 11º. Só que o James Buescher fez o favor de rodar na última curva, levou uns dois carros junto com ele, e o Crafton ainda terminou em oitavo. É a sorte, campeão. E mesmo com esse oitavo lugar, ele abriu vantagem. O Crafton tá cada dia mais com o pé no título. É muito interessante você ver como o Ty Dillon tá se achando direto com o Johnny Sauter. De novo, os dois se encontraram. Hélio, e o interessante do Matt Crafton, justamente por isso que eu coloquei ele como meu destaque, são 11 largadas e 11 top 10. Todas as Então, corridas ele terminou dentro do top 10. Léo, até as largadas da National Rally Series. Ele tem 13 largadas esse ano, 13 top 10. É algo espetacular o Matt Crafton. Tá mostrando ser um piloto que eu sinceramente, viu, eu não conhecia não. Então, o Crafton sempre foi. Um dos nossos primeiros programas, a gente tava falando daquela prova do. Agora eu não me lembro, que o Kyle Dover. Que o Kyle venceu e o Crafton chegou em segundo. Era largada de número 300 do Crafton. Então, até naquele dia eu falei que qualquer pessoa que olhasse o Crafton ali, falava: Nossa, o cara tem 300 largadas e só duas, três vitórias. Esse cara esquece, não é uma porcaria, né? Não presta, é meia boca. Mas ele vem mostrando que a regularidade é um talento, é uma qualidade muito importante na NASCAR. E tá assim, ele tá mostrando realmente que ele é um bom piloto, né? Não tá, ele parece que ele não tá ali à toa. Eu não sei de onde que ele parece que ele se renovou. Ou talvez não era o truque, ele não tinha um truque bom para ser campeão. Eu não sei, Léo. só sei que pode falar ele. O importante do Crafton, até fiz um post pro blog que eu tenho lá, falando quem era o Matt Crafton, mostrando seus números. Das 13 temporadas que ele fez até agora, só em uma ou duas ele não conseguiu ao menos 10 chegadas entre os 10 primeiros. Aí, se você parar para pensar assim, que É, normalmente. foi 2002, 2000, Então, 2000 não conta, né? Foi em 2000 não 2002. conta. Só Foi um ano 2002. só que ele não Um fez ano só. 10 top 10. E se você levar em conta que a Truck Series tem ok de 20, teve de 20 a 25 etapas nesse período, ele tem praticamente top 10 em 50% das provas, ele tá chegando no fim. É bem interessante você ver esse. E ano. Foi o último ano que o Ron Hornaday foi campeão, eu não tenho certeza aqui agora na minha cabeça, foi 2009, eu acho. 2009. O Crafton foi Foi vice-campeão, vice-campeão. foi isso mesmo. Foi. E ele praticamente. E não foi uma distância muito grande, mas o que pegou aqui é que é complicado, Léo. Até um tempo atrás, os carros dominantes da categoria eram os carros do time de Kevin Harvick. Daí, como o. Como posso dizer? Com o fim do time de Kevin Harvick e a ascensão do time do Kyle Busch, o Kyle Busch parando de correr sempre como ele corria, né? Aí, novas forças entrando forte na categoria, a German, que foi uma equipe que sempre dominou, com o Todd Podaini também saindo. A Thor meio que tá uma equipe que, interessante também, né, o que pouca gente imagina, é que o Crafton só não correu na Thor em um ano que ele foi pro time de Kevin Harvick, 2005, 2006. Ele corria no Truck 6, até era o mesmo patrocinador do Dale Sur até. Era aquele mesmo que o Kevin Harvick usava no. A pintura era semelhante. Mas sempre correndo pela Thor. Ou seja, ele conhece tudo ali na equipe. Tá praticamente 10 anos com o mesmo time. É um fato muito interessante. Eu queria, Léo, que você falasse sobre o Todd Podaini. Ele mostrou que aquela minha tese de que o problema do Todd Podaini não tá tendo bons resultados, muito acidentes. Havia ocorrendo uma situação muito parecida com a que Kurt Busch sofria na Speed Cup. Não corria num carro muito bom, E às vezes o estilo de guiar acabava fazendo com que ele acabasse errando às vezes. Todo mundo que viu ele naquele truck 30 durante o dia viu que parecia que a gente estava em 2009 e 2010, quando o Todd Bodine era um dos caras da categoria. Então, ele fez uma boa corrida. Eu até achei que ele ia vencer a corrida. Só não ganhou por causa da última bandeira amarela. Eu gostei da corrida dele. O Bodine sabe andar, o Bodine. Ele tem a mão do negócio, o Bodine. Ele é um pilotão. O problema do Bodine, talvez até que é um pouco assim, já não acreditando a culpa em total, mas o problema do Bodine já acaba sendo um pouco a idade, né? Ele Mas já tá. Ele já não tá. Não é mais aquele menino, não. E não adianta, a molecada chegou agora na Truck Series, chegou e tá andando, né? Nós temos ainda alguns pilotos mais velhos ainda que tá assim, tá aparecendo, né? Que é o caso do Brendan Gaughan, é o caso do Ron Horner, que ainda tá ainda, então ainda ele aparece aí, faz uma corrida boa, mais corrida mais ou menos. Mas assim, a molecada chegou, né? Agora a gente tem Jeb Burton, agora a gente tem o Ryan Blaney. Então assim, tem o Darren Wallace Jr., tem o Joe Coulter. Então a molecada chegou. A molecada, tem o próprio Paludo, que já não é, ele não é tão menino assim, mas ele é um piloto novo que chegou, tá andando bem. Então assim, não é. O sangue novo tá chegando, né? E tá tomando lugar do pessoal mais velho. Isso como já tomou, né? Mike Skinner já é, saiu. já. Sim, Léo, mas eu acho que o caso do Bodine a gente tem que ver um pouco como foi a história dele nesses últimos anos, né? Ele foi É, o campeão pela Bodine só. German. Então, ele foi campeão pela German, É, em aí a 2010. equipe. Então, aí o que aconteceu? Já em 2010, ele sofria com problema de patrocinador. Aí entrou 2011, a equipe começou. Em 2011, eu não sei se você lembra, 2011. Hélio? Opa, tô aqui. Então, a equipe dele se fundiu com o time É, então. daquele jogador, o Randy Moss, né? Que era o Truck 5 É, até. você lembra que em 2011, eu acho que foi 2011, que ele começou até sem patrocínio, depois que ele fez uma boa corrida e conseguiu um patrocínio? Isso, 2011, Léo, eu Então. não lembro se ele começou com a German. Aí o time não tinha dinheiro pro carro deles, acabaram meio que fundindo com era o Truck 5. Era o time que era o do Mike Skinner. Que É, até esse mesmo, é acabou, isso era o mesmo. time do Randy Moss. Isso Daí mesmo. você imagina, já pega um time ali meio trocando direção, aí já perde o seu chefe de mecânicos, aí acabou. Daí foi pulando de galho em galho, daí foi para Red Force, ainda ganhou uma corrida porque choveu pela metade em Dover no ano passado. Mas é um cara que, querendo ou não, merece muito respeito. Ele teve um pouco de azar, né? Teve um pouco de azar, vamos Isso dizer assim. mesmo. E na Red Horse, por exemplo, ele andava num terceiro truck ainda. Num segundo, terceiro truck. Daí você imagina, você pega a sobra dos mecânicos. Na Red Horse, eu acho que era uma situação muito parecida com a que ele levava na Thor ainda. Que era um terceiro truck, não era aquela coisa com orçamento fechado. Sabe? É meio complicado essa situação. Agora ele foi lá, pegou o truck 30, que é um carro redondinho ali para andar direto ali no top 5, ao menos, e se deu bem. Eu acho que o Bodine, ele não para disputar título, mas eu acho que para conseguir vitórias é um cara a ser visto pelos patrocinadores para Então. colocar num truck bom. Bom, só deixa eu falar mais dois caras aqui que eu quero chamar a atenção. Um é o Brendan Gallo, que voltou a fazer boa corrida, né? Terminou no top 10. Ele ficou 2 corridas longe do top 10, agora ele voltou pro top 10 de novo. E isso deu uma. Melhorou para ele, que agora ele já sobe para sexto no campeonato. Ele chegou a estar em terceiro lá, quando ele saiu do Texas em terceiro. Aí ele teve problema no Kentucky, em Iowa, teve problema sério no truck, né? Aí acabou caindo bastante a colocação dele, agora ele tá voltando agora pro bolo do campeonato. E um outro destaque meu aqui rapidinho também é o Brandon Newberry. O Brandon Newberry, ele enfim apareceu, né? Só pra, não sei se o pessoal lembra, mas no começo do ano ele fez a pole em Daytona. tá? Não sei se o pessoal tá com a memória boa, tá ouvindo aí. Ele fez a pole em Daytona e não fez boas corridas de lá pra cá. E em pouco ele terminou no top 10. Fez boa corrida, terminou top 10. Garantiu lá os seus pontos lá. Somou 34 pontos. A Continua em caixinha de décimo. cerveja, né, Léo? Uma caixinha de É, cerveja. a equipe do Newberry, pra mim. Continua em 19º campeonato. A equipe dele é do A pai dele, equipe do né? New. Isso mesmo, a equipe do Newberry, eu não tenho certeza, mas eu acho que ela. Lembra que a Ed Sharp Racing tinha comprado o espólio da Kevin Harvick? É que eu. Então, se não me engano, se eu não estiver muito enganado, eles se fundiram com o time lá do cara que era pedreiro lá e ficou milionário e fez o time pro Ron Hornaday no ano passado, o Deanette lá. Daí eu acho que eles compraram algum lugar lá onde a oficina lá que a Ed Sharp usava. Eu não tenho certeza, mas é mais ou menos isso. E fizeram um bom investimento para esse ano. O Ron Hornaday começou bem o ano, mas. Depois daquela punição em Hockenheim, ele foi se envolvendo em acidente e voltou a ser o que era no ano passado. O Ron Hornaday, Léo, eu acho que é outro cara que entra nessa do Bodine, cara. É um cara que se sentar num truck da Turner ou num truck da Kyle Busch, certeza que vai entrar ali no top 5. É, É meio complicado esses caras que fazem um carro do zero, né? então, complicado. O Ron Hornaday Jr., ele é aquele tipo de cara que se for preciso, ele empurra. Ele empurra pra vencer. O Ron Hornaday é a escola antiga. Ele bate, ele empurra, ele faz o que vai fazer pra vencer. Tanto é que quando ele tava na Kevin Harvick lá, ele fazia aquelas corridas deles milagrosas dele lá, né? Aí era o que a gente mais via ele fazendo isso, empurrando para vencer. E querendo ou não, deu certo, né? Ele é o que a NASCAR precisa, o que a NASCAR gosta. É ver os pilotos, que o fã gosta, né? É ver os pilotos se esfregando mesmo na pista. Ele se envolveu naquela treta com o Bubba Wallace, ele tomou uma Isso. punição pesada, daí eu acho que ele meio que se perdeu. Mas é bem complicado isso. É, ainda sobre o Ron Hornaday, naquele ano que o Kyle Busch se envolveu naquela treta no Texas com ele, eu lembro que até houve uma troca de time, ele corria no Truck 33, aí determinada parte do campeonato, o Kevin Harvick resolveu mexer no time. Colocou ele no carro 2, na equipe do carro 2, que era o carro dominante, né? E ele conseguiu tirar uma vantagem muito grande. Só não foi campeão. Quer dizer, eu acho que ele não ia ser campeão, mas ele ia chegar em segundo ali. Aí se envolvendo com aquele problema com o Kyle Busch no Texas. E virou história. Até, não sei se você lembra, o Kyle queria oferecer o carro dele pro Ron Hornaday dirigir em 2012. Só que. Acho que pelo orgulho, muito, muito, né? Acabou não aceitando. Para você ver como que são as coisas, né? Talvez se ele Orgulho tivesse, ferido. então, aceitado o carro 18 que foi para mão do nosso falecido Jason Leffler, quem sabe a história do Ron Hornaday poderia ser bem diferente, né? Ele que corre, para quem não sabe a história, ele corre para um sujeito lá, ele ganhou na loteria, ele trabalhava de pedreiro, acho que é John Dianetti, alguma coisa assim, eu não tenho certeza. E realizou o sonho dele. Foi lá, comprou uma equipe entrou como sócio de uma equipe da NASCAR menor lá, que era o. Eu acho que quando ele entrou, só tinha o truck do Jason White lá. Aí, no outro ano, ele viu o Ron Hornaday desempregado, foi lá e deu um emprego para ele. Daí, esse ano, ele se fundiu com a equipe do pai do Newberry. Uma coisa interessantíssima, depois eu vou procurar o vídeo até. Mas quando o pessoal do Linha de Chegada foi fazer a matéria sobre o Nelsinho e o Paludo em Bristol, eles entrevistaram esse homem. Não sei se você chegou a ver, Léo, Não, ano cheguei a ver passado. não. Mas a Então. história eu li, a história, eu lembro dessa história aí sim. Então, é uma coisa interessante, né? A mesma coisa que qualquer um de nós aqui que ganhar na loteria ir lá e contratar o cara que você era fã, né? É, ele, digamos que pode estar torrando o dinheiro dele lá com os trucks destruídos do seu ídolo, né? Mas pelo menos está realizando o seu sonho. É verdade. Ó, vamos falar um pouquinho agora do campeonato. Falar um pouquinho agora do como ficou depois da corrida de Pocono. Foi assim, ó. O Matt Crafton ficou em primeiro, né? Isso. ficou em primeiro com 429 pontos. O Jeff Burton agora é o segundo com 337 pontos. O Ryan Blaney agora, ele subiu para terceiro, né? Inclusive foi o piloto que mais ganhou posição. Ele Ganhou subiu. bastante, né? Quantos que ele subiu? Foi umas Ganhou 5 posições. cinco posições. Então, peraí, Léo. É o que eu discutia uns programas atrás também. Foi a prova do Kentucky, que os dois trucks de Brad Keselowski estavam muito fortes, cara. Para mim, eu acho que um dos fatores naquela época do campeonato era se a equipe de Brad Keselowski conseguiria dar um truck bom pro Ryan Blaney, porque diferente dos outros no, jovens pilotos que estão correndo na truck, ele é muito consistente. Mesmo, digamos que tendo alguns problemas, não sendo muito. Quer dizer, ele tá sendo regular, porque ele teve, até agora 11 top 10, 4 top 5 e 7 top 10, né? Mas ele não tava aparecendo muito. É um piloto que eu acho um dos grandes valores da nova geração. Pode passar aí, Léo. Continuando aqui, ó, o James Bush, depois daquela péssima corrida dele, caiu para quarto com 365 pontos. O Ty Dillon é o quinto, caiu uma posição também. O Brandon Gogg agora subiu mais uma posição, que eu já tinha comentado já. O Miguel Paludo de décimo pulou para sétimo agora. Ele tá só apenas 3 pontos do Brandon Gogg. Quer dizer, ele e o Brandon Gogg ali, ó, tá lutando ali. Daqui a pouco ele vai. Se o Tadino continuar desse jeito, andando mal, agora ele tá andando, daqui a pouco o Brandon Gogg e o Paludo vai brigar para ver quem vai jantar o Tadino primeiro, pela quinta posição do campeonato. Foi uma pena o Brendan Gogan ter tido os problemas que ele Foi vinha uma numa pena mesmo. levada muito parecida com a do Crafton. É, então, se eu penso eu que talvez se eu não tivesse tido aqueles problemas igual ele teve. O Galgon ia estar lutando pelo título lá na frente, lá na cabeça lá do campeonato mesmo. Isso mesmo. O Dale Earnhardt subiu uma posição, agora ele é o oitavo. O Johnny Sauter, ele foi o que mais prejudicado, ele que vem decolando na. Decolando, ele vem caindo, né? Na pontuação do campeonato. Já caiu agora, ele é o nono. Perdeu 4 posições no final de semana. E Timothy Peters também vem caindo barbaridade também. Ele caiu para décimo agora. Ele teve uma corrida ruim. Ele andou muito bem no Iowa, né? Venceu a corrida. Ele não tomou a punição dele, Léo, não foi em pontos, né? Não, Só multa, só multa. ele foi Só punido, multa. mas foi apenas multa, né? Ah, tá. E vamos falar assim de outra mudança aqui também, foi o Joe Coulter. Né, que subiu uma posição, da Dakota Armstrong caiu uma posição, 11º e 12º. Então, assim, ó, falando de campeonato, eu quero ver quem vai buscar o Matt Crafton. O cara tem 52 pontos de Burton. É muito ponto, velho. É Duas muito corridas ponto. praticamente. Duas É corridas. muito ponto. Aí tá embolado, ó. O Ryan Blaney tá com 60, tem menos 62 pontos, James Bush menos 64 e Tadino menos 68. Aí tá tudo embolado. Então, assim, o campeonato está em aberto. Que se tem 24 pontos entre Jeb Burton até o Paludo, são 24 pontos só de diferença. Entendeu? Então, assim, a qualquer momento, isso aí pode virar, revirar e vamos ver quem vai lutar pelo vice-campeonato. Porque aparentemente o campeonato está quase decidido. Aparentemente. Metade do campeonato, né? 11 provas para o fim, né? A gente vê o Paludo, como naquela entrevista para o Big One Brasil, né? Site onde o nosso amigo Pedro escreve sempre. Lá ele falava, né? Novamente, que ele sentia muito ainda daquela prova do Kansas, onde ele teve aquele problema com o James Buescher. Para mim foi de corrida aquilo normal. Aquele asfalto lá levou muita gente Pra mim também foi de correr. Foi de corrida, mas no. Nas provas da Speed Cup, da Nationwide, foi do mesmo jeito, os caras andando competitivamente. Eu vi muita gente falando: ah, foi intencional do Bush. Não foi, foi coisa de corrida, querendo disputar porta a porta, acaba acontecendo isso. Paciência, toca para a próxima. Tipo, todo mundo aqui à frente do Paludo sofreu problema, menos o Crafton. Mas eu até entendo o Paludo de certa maneira, porque se não for ele computando um top 5 naquele dia. Ele estaria em segundo lugar no campeonato. É uma coisa interessante. E como o Pedro falou, programas anteriores sobre o Paludo, ele vinha com uma cisma com o sétimo lugar. Mas essa cisma vinha em provas que ele tinha tudo para terminar no top 5 bem. E aquela volta prova ele de pro Charlotte. Aquela prova de Charlotte, se não fosse aquela bandeira amarela, ele ia andar no top 3 no fim da prova, com certeza, né? É, e volta o Paludo pro top 2, pro sétimo lugar no campeonato. Pra você ver, né? É o karma. Johnny Sauter, Léo. Curiosidades à parte. O que você acha, Léo, Johnny Sauter, cara? É, o chefe de mecânico que entrou com ele é o cara que trabalhava com o Jack Sprague? Conte pro pessoal quem que é o Jack Sprague. Ixi, o negócio me pegou, hein, rapaz. Jack Sprague, o campeão, corria com o Kevin Harvick no Truck 2, Sprague. Ah, é isso, isso. O chefe de mecânicos dele parece que entrou com o Johnny Sauter. Não, pra você, eu acho que tipo, o título não dá, né? Mas pra pegar o segundo lugar, com certeza dá, né, cara? Se ele se reencontrar. Não, então, o campeonato dele... O campeonato do Johnny Sauter, ele entrou assim, ele tá decolando, perdão, ele tá caindo demais, velho. Ele começou em primeiro, foi caindo, e agora já é nono, já. Entendeu? Então, assim, é difícil falar. É difícil agora começar a prever alguma coisa. Porque, assim, ainda não mudou muito. Não tem uma mudança ainda, entendeu? Aí, não sei, porque quando o cara começa bem... E vai melhorando, ou começa muito mal e vai melhorando, é mais fácil, né? Você prever alguma coisa. Agora o cara não começa bem e começa a cair, aí fica mais difícil, né? Ou que nem, por exemplo, o Johnny Sauter ganhou duas corridas no começo do ano. O Johnny Sauter ganhou Daytona, mas teve um em seguida. Quem imaginar todo, isso? Todo esse caos começou em Martinsville após aquela punição. Então, ele começou super bem. Se bem que depois... É, foi depois da punição, né? Foi. Mas foi assim, vamos colocar depois da punição. Depois da punição... Apesar de que ele bateu lá em Charlotte, né? Você lembra que ele bateu? Lembro. Então, ele bateu lá em Charlotte. Aí, assim, ele continuou fazendo boas coisas. Mas depois da punição dele... Aí foi o fim mesmo. É interessante. É, outra coisa que eu quero ressaltar aqui, cara, é como o Ty Dillon vem errando nas últimas provas. E muitas vezes se encontrando com o próprio Johnny Sauter, que a gente acabou de citar aqui, né? Até um caso curioso, numa das últimas relargadas, os dois se encontraram, né? Que bateram lá, daí foram pro pit, até o Sauter meio que dando umas encoxadas no Ty Dillon, né? Dando uma raspada no Ty Dillon, mostrando que não estava feliz. É, até o Ty Dillon, o Johnny Sauter, falou sobre o Ty, que o Richard Childress tinha que pegar algum do dinheiro que ele tanto gasta com o Neto para contratar um spotter que prestasse, porque o que estava trabalhando com o Ty Dillon só servia para prejudicar as corridas do Sauter. Então, o Ty Dillon precisa também se encontrar de novo. Como o Johnny Sauter, né? São dois pilotos talentosos, são dois pilotos que têm equipamento, ele só precisa se reencontrar mesmo, tá precisando se reencontrar. Então, pessoal, eu acho que pela Truck já foi, né? Já tá bom, vamos falar da Nationwide agora, né? No próximo bloco, né, Léo? Isso, no próximo bloco agora a gente vai falar sobre a Nationwide.